quiser tem aqui um passaporte pra felicidade. Ninguém vive só de amor, tem que ter pra trocar, é desse jeito. Então vem luxar, vem farrear, gastar, vem ser princesa, cê vai gostar. Eu deixo até você rasgar dinheiro, porque eu tenho posso e você quer, eu sei. Vai gostar. Eu penso até você rasgar dinheiro, porque eu tenho posso e você quer, eu sei. Joga pra cima então. Receba amor de luz, tome, tome. Beijo com gosto de chandon. Vou te banhar de ouro e diamantes, vias pra Dubai, aonde você quiser. Receba amor de luz, tome. Vou te banhar de ouro e diamantes, viagens pra Dubai, aonde você quiser. Receba amor de luz, tome, tome. Beijo com gosto de Chandon. Vou te banhar de ouro e diamantes, viagens pra Dubai, aonde você quiser. Rochadeira.